Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Meu irmão, pelo amor de Deus. Agora lá vem a pedrada. Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada. E o rebelde bem sem dinheiro. Da loucura. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Mas um dia ela passou sem nada saber. Quando viu, logo amor, com ele foi viver. Se eu fosse carpinteiro, já pensou se eu fosse princesa, já pensou se eu fosse carpinteiro, eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Deixa eu abraçar meu amigo Paulinho. Também tá com a gente, curtindo o Lorde Bradão. Muito obrigado, Paulinho. Fica à vontade. Se você me amaria, a ladrão, e com todo carinho, Jorge Passarinheiro, casaria. A ladrão, e com todo carinho, DJ Rebelde! Saudade do Lua! O maestro da saudade. E de repente na rua eu vejo passando por mim um pobre homem falando de coisas que eu já ouvi. Ele dizia que o mundo dos homens estava no fim, e no olhar tinha um brilho tão forte que eu nunca vi. E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu, só disse que tinha voltado em nome do amor e calor. E começou a chorar ao ver o menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. Fala, prostituto! Alguma coisa de santo ou de louco havia no olhar. Petrão! Daquele homem que andava sozinho, sem lei e sem lar, e o seu corpo coberto por vestes que o tempo gastou. Petrão! Fazia a gente pensar que pra ele o tempo parou. Olha a voz do homem! E quando alguém perguntou, Petrão! Ele não respondeu, só disse que tinha voltado em nome do amor e calor. E começou a chorar. Alô, Gina! Ao ver o menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. Música. te esquecer. Alô, Margarete! Aquele homem estranho dizia ser filho de Deus. E porque tinha verdade brilhando nos olhos azuis, a multidão que o chamava de louco lembrou de Jesus. E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu, só disse que tinha voltado em nome do amor e calou. E começou a chorar ao ver o menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. DJ Rebelde! O maestro da saudade. Leviana, Leviana, esqueceu que um dia disse que me queria, e agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Agora eu já sei quem tu és. Leviana, tudo tem o seu dia. O seu vai chegar, você vai se danar como eu me danei por você. E aí? Será que não se apanha ser tão leviana? Rebelde. Será que não se apanha ser tão leviana? Você é leviana. Meu amigo Paulinho Mongol. Você será leviana. Aí, Mongol! Sou um bobo a mais de tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? É que eu me lembro na época. Não se acanha ser tão. Quando dava esse horário, vinha uma bandeja. Hein, Martinho? Eu lembro da época quando eu vinha tocar aqui. Quando eu tava nesse horário, varava uma bandeja de chapa. Sou um bobo a mais de tantos que há por aí. Mas já acabou, né? Será que não se acanha? Pandemia. Será que não se acanha? Cê tão leviana. Bora machucar, bora machucar. Bora machucar. Choveu na cidade nova. Numa noite fria, soluçando te dei meu adeus. Dos teus olhos o pranto caiu. Motora Júnior, já na área. Os meus lábios beijaram os teus. Essa noite guardei por lembrança, como a noite mais triste da vida. Tá novo, né? Ainda gravado. Tá novo, né? A nossa triste e cruel despedida. Sério? Longos anos passaram tristonhos, ao teu lado não pude voltar. Quando um dia morreram teus sonhos, pois te disseram que eu tinha um lar. Pode falar que é tudo mentira. Foi mentira o que te disseram. Amigo Jackson, outra mulher está curtindo hoje o Lua de Prata com o Maestro Rebelde. Olha aí o Júnior. Como posso viver para outra? Meu motor a Jô. Sofrendo e chorando por ti. E o Cleito Jorge? Cadê o Cleito Jorge? Como lá em Mosqueira, lá no Retiro dos Serginhos. Estou sofrendo e chorando por ti. Olha o Cleito Jorge!

prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Quero ser forte, preciso acordar. As marcas do tempo vai apagar. Amar por amar em vão, prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Amar por amar em vão, prefiro te esquecer. Esse amigo Moreno do Nordeste. Deixei de ser tolo. Pelo gente da Moreno. Pra não mais sofrer. DJ Rebelde. O maestro da saudade. Tá caçando, tá caçando. Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende e você se surpreende. Fala, meu parceiro da lei, prostituto. Que mulher, nesta hora você vê que já não é menina. Os amigos de Fortaleza fina, são a gente em Belém hoje, curtindo o Luz Branco. Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Meu irmão, dono desse corpo, te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe, fica à vontade, é que eu desejo tanto ser o dono. Você nem calcula o quanto. Quem? Quem será? Quem será? Quem será que vai? Bora, Paulinho! Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Marcelo Delano, tá curtindo aqui via Zap Zap. Abração do Rebelde, tamo junto. Quem será o homem que vai lhe amar? DJ Rebelde! Te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto. Você que pediu. Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai: filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe da vida no chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei, nem com a cara do mundo e me machuquei. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei, nem com a cara do mundo e me machuquei. Domingo Hell, rapaz, comigo. E hoje eu já tá carreira solo, Hell. Conselhos que nunca segui. Não aguento a pressão. E ele me olhando nos olhos, se sente como eu me senti. O dono de tudo no mundo, até quando se machucar. E então, nas palavras que eu disse, parar pra pensar. Deus soma. Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai: filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe na vida, no chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. Os carecas, vão com a gente! Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Nem Maria, tu gosta de careca? O mundo e me machuquei. Mas em tudo que eu ouvi, já sabe, não acreditei. A zero. Fiquei com a cara no mundo e me machuquei. E hoje eu dou ao seu filho. Vamos, Rosângela! Filhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos, se sente como eu me senti. O dono de tudo no mundo, até quando se machucar. E então, nas palavras que eu disse, para pra pensar. Lua de Prata! Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo, uma espanhola que não esqueço um segundo. Olhei pra ela e sorri, ela me olhou e sorriu, e disse que também ia torcer pro Brasil. Brasil! Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, amigo Serei, o sargento, ela também goleou. Não só de boa! Lua de Prata! E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando, ela me beijou e desapareceu. Vim embora. Chorando. Cadê minhas gostosas? Cadê? Ah, o violão, é verdade. Eu sofro como ninguém. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. DJ Rebelde na sequência. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado.

Você levou tudo de bom. Isso mesmo, Rosângela, isso é rebelde. É muita luta, muitas noites acordadas, muitos estudos. Nós estamos aqui tocando pra você. Show meu coração. Alô, Bigode! Olha, o Bigode voltou, meu irmão. Você parece um ladrão que vai os corações roubando. Fala, meu parceiro Darley! As ilusões. Bora, Darley! Pois pra você nada importa. Bora, Paulinho! Seu sentimento já morreu. O amor bateu na sua porta. Já pensou, rapaz? Porém você não percebeu. Quando você partiu, deixou em mim uma tristeza que não tem mais fim. Você levou tudo de bom que eu guardei pra dar, você nem percebeu. Deixou meu coração sangrando. Você parece um ladrão que vai os corações roubando, que vai matando as ilusões. Pois pra você nada importa. DJ Rebelde! Seu sentimento já morreu. O amor bateu em sua porta. Tu vai dançar. Você não percebeu. Tá bom, vou tocar, mas tu tem que dançar. Que um milhão de vezes. Um milhão de vezes. Prometi a mim mesmo. Não vai, tô. Minha vida mudar. Você já conhece, não vai. Um milhão de vezes. Não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. Porém, o que dói é ficar sozinho, sem flor escolher. Sequência do rock. Só colher espinhos, meu erro, já sei. Prometi a mim mesmo minha vida mudar. Um milhão de vezes não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. Porém, o que dói é ficar sozinho, sem flores colher. Só colhendo espinhos, meu erro eu já sei. Chegou! Foi amar demais, por amor eu parei. Fui ficando pra trás, fui ficando pra trás. Fui ficando pra trás. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Eu quero ver tu dançar, quero ver. Yo empeza, yo pasa a besar. Yo empeza, senão vou passar o sal. Yo empeza, quero ver. Pasa a besar. We pity, pity. Cidade Nova, obrigado Lua de Prata, já tamo indo embora. Agora o Rebelde daqui, vamos até em Coraci, lá na quadra do Damasceno. Lá vai o Rebelde de novo. Pisa pulo, pisa cona, nana, pisa conena. Obrigado meu parceiro Martinho Balanço. Obrigado, Gina Baby! Obrigado, meu parceiro Assis! Vou gravar todas as partes hoje aqui no Luz Brada. Apoio com o Rebelde! Obrigado, Assis! A gravação impecável! Amigo Jackson, Padro Aleia, obrigado, Leia! Vem, meu lugarinho! Olha a Rose! Nega Rose, Rose Moreno, Marini vem com a chance, os play. E o Buda da Arebu. Você moé fica de sa. Moé Michel Nerfla. Moé Sazoque. Valeu, meu parceiro Darlene Prostituto. Tamo junto, Darlene. Obrigado, Rosângela. Obrigado por você ter virado em cada música que eu toquei hoje. Obrigado. Ah, mano. Só tu até eu, meu irmão. Dança. Eu quero ver tu pegar uma parceira e dançar. Só eu até eu. Deixa eu inventar aqui um passo. Alô, Rebelde, toca aquela saudade que eu quero bailar, porque senão eu vou preparar um passe pra você, saravã. Tá amarrado. Isso, isso é lenta. Isso, isso, isso é lenta. Isso, isso, isso é lenta. Isso, isso, isso é lenta. Morango do Nordeste aí, já. E o cantor Fredson Alves, o cantor que canta boca a boca. Olha essa música. Olha essa música de boca a boca. Vai cada um é Grisa. E o Tudo Grisa, vamos. Quero ver o Cagueado. Olha, eu não sei se pode. Pode, Martinho. O cara quer mandar um beijo, não sei pra quem. Pode liberar o microfone? Não, em mim não, tá doida? Fala, nega, fala, nega. Esse cara só sabe beijar. Esse cara é o maior forrozeiro do Maranhão. Olha, tá aqui, ó. É o Moreno do Nordeste, acompanhado do cantor Fred Soares, cantor da piscina. E a Índia, tem a Índia aqui. Obrigadão. Eu ainda quero meu microfone pra tocar daqui a pouco. Ele tava dando cada dentada aqui, mano. Acho que ele tava molando o dente dele. Temos sim. Segunda Palácio, terça Pureza, quarta Cardoso, Gênero do Rebelde. DJ Rebelde. Quinta de Molho. O bani bonom se salga de maba, move cuione. O bani bonom se salga de maba, move cuione. O bani bonom se salga de maba, move cuione. O bani bonom se salga de maba, move cuione. Yo well, yo well, yo well, amor, yo well, yo well, yo well, yo well. Bom, eu posso fechar com chave de ouro, posso? Já tô fechando. Obrigado a todos vocês, galera. Obrigado, Lua de Prata. Obrigado a todos vocês, obrigado, Cidade Nova. A gente se vê em breve. Em breve, em breve. Pra gente fechar. Quanto mais eu penso em me deixar, mais eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua fita muito mais do que devia. Quando à noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver. Amei. Não posso mais viver assim, sempre chorando. Que tu quer? A minha paz. Saideira! Pois eu lhe amo tanto. DJ Rebelde! Onde está você que nunca vem? Tantas noites sem poder dormir, viro para o lado e ninguém, ninguém pra me abraçar, pra me cobrir. Aí é música. Quando me pergunto o que é essa dor que sinto bem aqui. Essa é a nossa última, gente. O meu coração não quer. Obrigado a todos vocês, a gente se vê pelas estradas da vida. Se enganar, se iludir. Aí, as apresentações do maestro. Finge que você nunca partiu e vive nesse mundo irreal.